vocês. Ela diz: ô Gustavo, ah, como é que tá seu coração? Rapaz, do dia pra arrumar a namorada. Tocando aquela história sua, conta. Tá doendo. Depende tanto desse amor pra sobreviver, pra ser de novo o que fui. Preciso de você. Contigo não tenho fracasso, sou um super-homem. Contigo não sei quem eu sou, esqueço até meu nome. Só não consigo entender o quanto eu te amo. À noite eu deito pra dormir, mas não me vem o sono. E quando eu consigo dormir, já é de madrugada. A minha vida sem você tá valendo nada. Sem você, sou carta que saiu do jogo, sou brasa que não pega fogo e não acende a sua chama. Sem você, estou perdido no deserto. Preciso de você por perto. Eu sou um homem que te ama. Canta pro Brasil. Só não consigo entender o quanto eu te amo. Isso dói, né? À noite eu deito pra dormir, mas não me vem o sono. Ô, mulher marmada. E quando consigo dormir, já é de madrugada. A minha vida sem essa mulher tá valendo nada. Sem você, sou carta que saiu do jogo, sou brasa que não pega fogo e não acende a sua chama. Sem você, estou perdido no deserto. Preciso de você por perto. Eu sou um homem que te ama. Sem você, sou carta que saiu do jogo. Sou brasa que não pega fogo, não aceita a sua chamada. Sem você, estou perdido no deserto. Preciso de você por perto. Eu sou.